3, 663. Prossiga. Conseguiu verificar a CHG? Afirmativo, só um minuto pra cópia, eu tenho que chegar com o centro agora, tá ok? Ok. Salvador, India Golf para ingresso no pátio principal. Está autorizado até o Finger 612. Correção, 03. O reportagem está avisando. Web 52. Eu estou coordenando com o centro, comandante. Mantenha-me, escuta por gentileza e aguarda. Web 826 está interceptando o curso localizador para pouso na pista 110. Cheque o trem e chame a torre. 1186. Obrigado, bom dia. Boa. Autorização? Tema ativo. Autorizado Guarulhos 360, decola da 110, saída da Eule da Crate. Crate intercepta Upper Zulu 14, prossegue via Grupe, Upper Zulu no meia, Trive, Upper Whisky 58, Papa Charlie Lima. Aciona 5025 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. 3663, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 110, saída da El Leda, Costa Crack, intercepta Upper Zulu no 4 até Grupe, Upper Zulu no meia, para Hotel Zulu, Trive, Upper Whisky 58, Papa Charlie Lima. 5025 no transponder, 198 no controle. Planejamento correto, chama para o push no 04. Já pronto para push. Gente, coordena com a equipe de solo, eu tenho uma aeronave ingressando no 03, após o ingressamento autorizado, push no 04. Ok, então após o ingresso no 03, a gente está autorizando, 3663. Salvador, azul, 4039 no gate 8, está pronto, push acionamento. 4039 autorizado para o estacionamento, chama táxi. Vai chamar táxi, 4039. Está para o gol 1435, está para o corte a Ilhéus. Gente autorizado, LS, tem a 3732, de informar estabilizado. Por gentileza, confirma a solicitação? É o gol 1435, no centro daquilo, corte a Ilhéus. No 435, mantenha me escuta e aguarda a cobra, por gentileza. Salvador e Diego. Diego, finalizado reboque, grato, bom dia. Paulo Salvador na escuta, chegou? Afirmativo, sente, obrigada. Grato. Tango Eco, Juliette, Eco, cópia. Gente, zero levantamento, decola da 197, corredor forte, após decolagem em curva esquerda, meu pé é restrito até autorização do controle. Aciona 5095 no transponder, 119.8 a frequência do controle. Juliette, F, pessoas a bordo? Para acionamento, correção para ataque, 118.6, 1015 no altímetro, bom voo. No 435, cópia. No 435, está autorizado para Ilhéus 240, nível direto, da cola da 10, saída da El Leda, após direto Ilhéus. Aciona 5023, transponder 119.8, a frequência do controle. Gol no 435, autorizado Ilhéus, nível 240, da cola da 1-0, da El Leda, após o DCT, 5023 é o transponder e 1198, o ano 435. Protegimento correto, chama para o push. Bora. Rola 3663 para o táxi, 136 bordo, autonomia 4 horas, alterando o galeão. Ingressa via Indy Alves, do ponto de espera, torre 118.6, altímetro 1015. Só confirma a autonomia? Autonomia 4 horas. Livre táxi Índia Alfa, 186, ponto espera, TAM 3663. Web 5826, livrou. Prossegue via Alfa, chamante da Juliette, 5826. Alfa, chamante da Juliette. Solo Salvador, o Azul 4039, solicita táxi. 124 a bordo, alterna Ribeirão, 4 horas e 30 de autonomia. Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera Torre em 118.6, altímetro 1015, tem bom voo 4039. Via Juliette Alfa, quando pronto, chama. Repita o motor. 118.6, frequência da Torre. 118.6, quando pronto, 4039. Corre pro dia 3663, ponto de espera da 90, pronto. 3663, mantenha. Mandou a Xané 63, 1-2, autorização que puxa o berço acionamento, gate 1. O Xané 63, 1-2, autorizado, puxa acionamento, chama táxi. Livre, chama táxi, 6312. O objeto 5826, após a passagem do tráfego da Azul, ingressa via Juliette pro 09. Após a passagem do Azul, segui para o 09, F5826. Control, Ocean 6311. We have a passenger board that is not feel well. And could you request to infra aero and assistance during the landing and after stop on the jetway? You request medical assistance with infra aero. Okay. Yeah, I would like, yes. Can the infra aero to provide us medical assistance? Roger, as soon as possible, please inform the passenger if male or female, and if male or female, and the age. I really don't know which age, but it's female. And I'm going to check with my chief boss just to give that information. Give me just a second, please. And if possible, the nature of the problem. We really don't know, but she's not feeling well. But I don't know exactly what's happening because I don't have any doctors on board. But I'm going to go to try and to get the, as much information as possible. Just 1 second. Roger. Isso é 32 ao 03, direito 1219. Salvador é o Azul 4039, pronto no ponto de espera da 10. 4039, após a rolagem do TAN, a linha mantém. Após o TAN, a linha mantém 4039. The deviation Duna. Brian, thank you very much. Can have the deviation. Autorizado por estacionamento de táxi. Autorizado de chamar para táxi 435. Solo Salvador, bom dia, TAN 3732, livrou na REC, versão da Alfa. 3732, bom dia, prossegue via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, da Juliette. 3663 ao 05, 198, boa viagem. 198, grato. O Eco Juliette está presente, autorizado o cruzamento do campo, reporte de Vrano, o eixo, no 028, Eco Juliette Eco. Tente curva à esquerda para o cruzamento de campo, reportará no cruzamento, o Eco Juliette Eco. Cuidado de Valeta. 3 horas e 30, alterna Natal. É... 6312, ingresso de ANZ Alfa no ponto de espera, torre 118.6, 1015 no altímetro. De Alfa, 18.6 no ponto de espera, 1015. Oxa, 63, 12. 3732, atento ao posto do tráfego da Gol no 05, ingresso via Juliette para o 08. Após o tráfego da Gol, ingresso via Juliette para o 08, 3732. Gol no 923, após a passagem do tráfego da Santa, sua retaguarda, está autorizado o posto no 612. Pode fazer o tanto autorizado para o Chipec 612, igual 923. Low blood pressure. Roger, 32, and is pregnant, 2 months, vomiting and low pressure, Roger. That seems to be that. And the 963-11. Roger. Descend 2000 feet, QNH 1015, and if you have conditions, you can fly to India Serra, Simbra. Fly direct to Simbra, and intercept ILS approach, runway 10, channel 6311, descend to 2000. Eco Juliette, Eco Prozec, com rua do corredor forte, chame controle 198, Juliette Eco. Dentro 198, Eco Juliette, Eco, corredor forte. Controle Salvador, bom dia. Papatego Eco Juliette Eco, corredor forte, mantendo meu pé. Eco Juliette Eco. Eco Juliette Eco, prossiga para 3 mil pés, ajuste no 095. Acione código transponder 5010. 10, tá pronto para decolar. 6312, a linha mantém 10. Sim, mantém, 312. Eco Juliette Eco, mantém inicialmente 1000 pés, se afaste aí de Salvador e confirme a área para o aeroavançamento. Eu tenho na Aracaju com 98 a bordo. Eco Juliette Eco, mantém inicialmente 1000 pés, se afastando aí para a área de aeroavançamento e confirmando a área que irá realizar o aeroavançamento. Afirma, o Eco Juliette Eco afastando, corredor forte, mantendo 1000 pés inicialmente. Irá realizar o levantamento entre as radial 350 e a radial 015, afastando no máximo 30 milhas. E o nível que solicita é manter 2.600? Afirmativo, 2.600 pés, Eco Juliette Eco. Inicialmente, devido às decolagens, Eco Juliette Eco mantém 1.000 pés e quanto mais afastado irá, será autorizado para prosseguir 2.600. Gente, mantendo 1.000 pés, Juliette Eco. Ocean S631, ok. 6311, can you confirm the number of the seat of the passenger? I am going to check. Controle Salvador. Bom dia, Azul 4039. Azul 4039, contato matriculagem, sub e mantenha o 360 conforme autorizado. 360 conforme, 4039. So, can we descend to 1700 or channel 6211? If you have visual reference, you can now. Yes, I do. Descending to 1700 or channel 6311. Control, channel 6311, and the passenger is seat 4 Bravo. 4 Bravo. 4 Bravo, Roger. Guarda. Tá mantendo, 4. solo, Gol 923, acionado com 153, 3 horas e 40, alternando o Galeão, pronto para passar. 923, né, que chamou? Ah, sim, irmão. P153, Galeão 3 e 40, táxi autorizado, em frente via Juliette Alfa, quando espero no zero, 2186, altímetro no 05 por viagem. Estimativo em frente, Juliette Alfa, no ponto espera, 1862, chegou no 095, 18.6. Thank you very much and thank you for your help. Channel 6311. You're welcome. Thanks. Tony Ocean 6312, a decola está cruzando 1500, só sua escuta. Ocean 6312, prossiga para o 350, saída Puka, vigilância. 350, Puka, vigilância 6312. O Eco Juliette Eco está autorizado para prosseguir para a altitude, para o levantamento. Gente, o Eco Juliette Eco vai cancelar o aero levantamento devido a condições meteorológicas, solicita a posição rotatória para pouso na 17. Curva à esquerda, proa da rotatória, Eco Juliette Eco aguardando transferência. Gente, curva à esquerda, proa da rotatória, aguardando transferência. Rodor TAN 3663, possibilidade de voa crack. O TAN 3663 negativo, mantém inicialmente a saída e junto ao centro solicita aí proa de crack. Passou o nível 160, entre em contato com o centro Recife, 1260, alterne 128.8. 260, 288, graças a 3663. Alinha e mantenha o zero. Alinha, mantenha o 4. 5, 2, 2, 1. 5, 2, 2, 1, vitória da conquista, já temos aprovado o nível 200. Formação em curso é a Lima. Vai ser atualizado em mais 2 minutinhos. O altímetro é 1015. Sim, a gente tinha pedido anteriormente para coordenar 160, positivo. Teria como coordenar para nós? A gente coordena sim, 160, só um instante. X311 on ground at 214, now right to call ground 121 at 49. 219, Ocean S6311. Thank you once more for your help. Okay. Juliette Eco, visual com aeródromo? Negativo, ainda não visual com aeródromo, Eco Juliette Eco. Reporte visual. Alpha India 201, Oceana 6311. Decolagem autorizada, 140 com 10. Decolagem autorizada, 1-0-1, 4-3. 3163 para qual aberto? 3163, prossiga. 3163, aprovado Curitiba, nível de voo 340, aerovia Perruísp 58, visto no zero, decola, mantendo a reta até cruzar 2000 pés da terceira milha, após curva direita, perfil de subida da AEL, Leda após Leda, Sagaz, onde intercepta 258, controle 119.8, torno 18.6 e o código 5041. Autorizado Curitiba, nível 340, upper risk 58, vai decolar da 10, 2 mil pés, ou terceira milha, curva direita, Dael, Leda, Sagaz. 198 é o controle, 5041 é o transponder. Correto, portão 7, me pronto, puxa só, né? Juliette Eco, final 97 autorizado, reporte 3 milhas, Eco Juliette Eco. Autorizado, final 97, reportará 3 milhas, do Eco Juliette Eco. 435 aos 17, 19-8, boa viagem. 19-8, boa. Pista 1-0, mantém a reta de decolagem até cruzar 2 mil pés na terceira milha, após curva direita. Perfil do speed é gole, Eval, após Eval, direto conquista. Controle 119, decimal 8, torre 118, decimal meia dúzia, acione o código 5042. 039, antena 288, qual a primária? 1260. Saída gole, após decola da 10, até 2 mil pés ou 3 milhas, após curva direita, após direto conquista. O controle 199.8, transponder 5042, Uno nível 160, trip 5221. 12 vai chamar o centro Recife, a frequência 12545, alternativa 12685. 845, 2085, obrigado, Maria. Bom dia. 3304. Pouso bicho 97, 150 graus, 89. 7, livre pouso 97, o Eco Juliette Eco. Para pushback, acionamento 3163 no 7. Sete de imediato? Afirmo. Exato, time tarde, 3163. Sete iniciando, 3163. Dois, três, aos 19, controle 19-8, boa viagem. 19-8, obrigado. Controle Salvador, voo 1923. 1923, contato na decolagem, submantenha o nível 360 conforme a autorização. 360 conforme a autorização.